da vida financeira de 300 pessoas ou de 7 bilhões de pessoas através do TED em 15 minutos. Eu pensei bem e cheguei à conclusão de que em 5 segundos a minha vida mudou. Então, por que não em 15 minutos mudar a vida de tanta gente? E eu pensei em uma palavra tão pequena, de 3 letras, que é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Muita gente acredita que essa palavra tem uma conotação negativa, mas é melhor do que é o contrário. A palavra não. Realmente, eu não entendi a palavra não. Eu tenho percebido como muitos pais têm a dificuldade de usar a palavra não. E eu não me entendo. Thank you. I'm thinking about that. I'm thinking about that. I'm thinking about that.